11 minutos. Nova Cultura, a rádio da família. ZYJ292, AM 1520 kHz. Nova Cultura, Palotina, Paraná. Vamos em frente com o nosso Mesa de Bar nesta sexta-feira. Para os funcionários públicos, hoje é o dia de folga, né? Hoje foi ponto facultativo. É, mas aí a gente por aqui tá no... ó. Ah, atendendo você, participando, agradecendo sua audiência todos os dias, tá? Muita música, claro, é sexta-feira. 18 horas e 12 minutos. Rádio Cultura. Nova Cultura, a rádio da família. ZYJ292, AM 1520 kHz. Nova Cultura, Palotina, Paraná. Oração das 18 horas, com Padre Ezequiel Dalpozo. Palavra, música e inspiração. Uma bênção para seu fim de tarde. Ouça aqui na nova Rádio Cultura. Avisos da paróquia São Vicente Palote de Palotina. Oferecimento. Casa da Ração Vendrúsculo. Na Kennedy. Fone 3649-5611. Empório Palotina. Na Aldir Pedron. Fone 3649-5423. Mercado Santo Antônio. Na Osvaldo Silveira. Fone 3649-2106. Hilar Móveis. Na Kennedy. Fone 98834-1072.